São Paulo 1, Tesla via Martesia del Centro di Verona. Secundária 1, 2, 3, décima 8, por favor. 2235, 2238, obrigado, Feliz Natal, Senhora 3609. Vamos. Guarulhos. Tá pronto quanto? Autorizado, aeroporto Guarulhos, via rota do plano de voo, nível de voo 380. Pista em 1-0, após decolagem de primeira curva à direita, saída São Paulo, transição Motiva. 5477 no transporte, controle Salvador 120, destino 8. motorizado via taxi Índia. Câmbio ponte espera pronto, Xanaga 251, altimetro 905. Controle Salvador, portanto na taxa de classe, a gente está deixando o outro, a gente está morto. Nova Aviação do Uno Motiva para o 360. Quando possível, Prode Motiva, é 2. O 303 é o número 2 segundos. Pode repetir? O 303 é o número 2 segundos. Chamando a 2.5, estou autorizado a voar direto para o base. Direto para o base, né? 2.5, obrigado.